retrato em folha de caderno que passo durante o dia. Bloco sem pauta lotado de tanta correria. Mais do que paixão, não é empolgação. No começo era um hobby, agora é uma profissão. Meu compromisso com as ruas ainda tá de pé. Escrevo mais do que penso, cê entende de qual é. Moleque maloqueiro, neguinho das canelas cinzenta. Você fala mal de mim, mas no ringue não me aguenta. Vestido de formação como cê nunca viu. Sou aquilo que você vê quando diz a casa caiu. Sou verdadeiro, sou feito de rime flow. Não preciso de microfone pra começar o meu show. Quantas vezes eu caí quando no fim estava. Falava que tava pronto, mas nem eu mesmo acreditava. Quantos fazem isso somente pra se exibir? Bater no peito e gritar que é DJ ou MC. Falar que dança break pra dizer que é esperto. Grafita e fala gíria, gíria não, dialeto. Quando eu escrevo eu tô sozinho, quando eu gravo eu tô sozinho. Quando eu faço um show, até que aparece os irmãozinhos. Não preciso de fã clube gritando meu nome. Só quero que solte a batida e me passe o microfone. Eu sei o que tô falando, não tô de embalo. 17 linha, 4x4 até o talo. As mina diz que tá legal, os cara diz que tá bom. Vendo disco a R$2 pra todo mundo ter no som. O que eu faço é por amor, pela realização. O meu rap é minha vida e minha vida é minha missão. É minha vida, minha rima, minha poesia. É o meu som, é o meu dom, minha melodia. É o que eu via, que aprendi e hoje sei fazer. É minha história, meu retrato, meu R.A.P. É minha vida, minha rima, minha poesia. É o meu som, é o meu dom, minha melodia. É o que eu via, que aprendi e hoje sei fazer. É minha história, meu retrato, meu R.A.P. Minhas rimas não valem um conto, mas ela acumula ponto. Eu treino pra quando me chamarem eu dizer tô pronto. Vivo isso intensamente, sem medo de errar. Poucos têm essa verdade, mas se eu tenho eu vou mostrar. Não quero ser mais um que veio, tentou e caiu. Por falta de conteúdos, moleque, tudo se iludiu. Ouvindo chão de barro com minha sandália havaiana. Eu sou o filho da Francisca e não tenho cara de bacana. Tenho rimas em estoques guardadas no meu caderno. Venho com meu hip hop mostrar o mundo moderno. Tocando nos radinhos da cidade, eu vou seguindo tranquilo e satisfeito, pois a missão tô cumprindo. Varando as madrugadas, olhando pro teto, pensando nos que se foram, porque quiseram ser espertos. Já disseram pra eu parar, disseram que não ia dar. Que hoje tudo é muito caro, é melhor não arriscar. Acorda pra vida, olha ao redor, volta pra realidade. Vai procurar um emprego e ganhar dignidade. Mas já acabou a cota, nem quero escutar. Tem vários rap de derrota, eu nem preciso mais gravar. Sou retrato, sou poesia, rima e revolução. Sou batalha, sou a vida, sou estrofe, sou refrão. Eu tenho foco na missão, sei onde quero ir, pois só eu sei o quanto foi pra eu chegar até aqui. Entre brigas e discussões me segurei pra não cair. Hoje venci graças a Deus, mas só eu sei o que sofri. Se você diz tamo junto, eu te digo chega aí, mas não me chame só de Dan, me chame de Dan MC. É minha vida, é minha rima, minha poesia. É o meu som, é o meu dom, minha melodia. É o que eu via, que aprendi e hoje sei fazer. É minha história, meu retrato, meu R.A.P. É minha vida, é minha rima, minha poesia. É o meu som, é o meu dom, minha melodia. É o que eu via, que aprendi e hoje sei fazer. É minha história, meu retrato, meu R.A.P.